minhas fraquezas me fazem de ti se afastar. Me sinto entristecer, vem me socorrer. Já não tenho forças pra lutar. Estou no limite entre o desespero e a fé. Me dá a tua mão, me tira desse chão, me coloca outra vez de pé. E quando penso que vou desfalecer, teu braço forte vem pra me erguer. És o meu Deus, meu protetor. Pois águas rompem as barreiras dentro de mim. Inevitavelmente eu me levanto.